O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Não é sem apreensão que os amigos do Pequeno Príncipe o veem caído em terras do Brasil. Correr aqui sua aventura. O homem de Estado, o homem de negócios, o geógrafo e até mesmo o guarda-chaves, sem suspeitar que são entrevistados no livro, afastarão o volume com desdém. Livro para crianças. Sem dúvida, as crianças o acolherão de braços abertos, porque elas são capazes de compreender tudo, mesmo os livros para a gente grande. Pois temos a certeza de que se trata de um livro, e urgentíssimo, para os adultos. O Pequeno Príncipe é uma fábula, ou, se preferirmos, uma parábola. Não é um livro para crianças, porque traz justamente a mensagem da infância, a mensagem da criança. Essa criança que irromperá de repente no deserto do teu coração, a milhas e milhas de qualquer região habitada, e na qual reconhecerás, ó prodígio, os teus olhos, o teu riso, a tua alma, de há 20 ou 30 anos, a menos que não queiras ver, na face do Pequeno Príncipe, a face de um outro, coroada com os espinhos da rosa. Este livro é também um teste. É o verdadeiro desenho número 1. Se não o quiseres compreender, se não te interessares pelo seu drama, aqui fica a sentença do príncipe. Tu não és um homem de verdade. Tu não passas de um cogumelo.